Do ponto de vista de um ancestral ratita andarilho, o que importa não é quando a grande massa de seu continente específico se separou do resto de Gondwana. O que importa é o último momento em que ele ainda poderia atravessar andando a brecha. Por exemplo, por volta de 100 milhões de anos atrás, a África estava bem separada da Antártida do Sul e da Índia Madagascar, no leste. Desses pontos de vista, a África já era uma ilha. Também estava muito separada da América do Sul por quase toda a sua costa ocidental. Mas existia ainda aquela persistente ponte entre a margem sul da massa africana ocidental e a parte que hoje é o Brasil. Esse foi o último momento de contato entre os ancestrais da Ema e o resto do que outrora fora Gondwana. Temos outras datas de último contato entre os vários elementos da diáspora continental gondauense. Terá existido alguma coincidência entre as épocas em que os vários continentes e ilhas se separaram geograficamente e as épocas em que, segundo dados genéticos moleculares, as correspondentes linhagens de aves ratitas se separaram na evolução? Ou, se não for demais perguntar, seriam os dois processos pelo menos compatíveis entre si no tempo? Sim, eles são, e com exceção do que vi, e em um sentido interessante que logo explicarei, do avestruz, eles são incompatíveis com a hipótese alternativa de que os ratitas se distribuíram entre suas atuais massas de terra depois que elas se destacaram umas das outras. Alan Cooper e seus colegas de Oxford, que encontramos em O Conto do Dodô, compararam a genética molecular de todas as aves ratitas. Fazer isso com aves sobreviventes é fácil. Basta obter sangue de espécimes de avestruz, emus, etc., mantidos em zoológico. Aliás, numerosas sequências já foram divulgadas em publicações especializadas. Mas a equipe de Cooper realizou a façanha adicional de sequenciar o DNA mitocondrial de dois gêneros de moa e um de pássaro-elefante, para os quais contaram apenas com velhos ossos emprestados por museus. Notavelmente, a equipe conseguiu reunir todo o genoma mitocondrial dos dois gêneros de moa, embora as aves estivessem mortas havia pelo menos 700 anos. O material dos pássaros-elefantes não estava tão bem preservado quanto os dos moas, mas ainda assim a equipe logrou sequenciar parte do DNA do pássaro-elefante. Essas sequências antigas de DNA puderam ser comparadas umas com as outras e com as sequências dos ratitas sobreviventes. A técnica do relógio molecular permitiu aos pesquisadores apontar datas aproximadas para as divergências evolutivas entre os ratitas. Seria bom poder dizer que, de fato, as divisões moleculares entre os ratitas coincidem exatamente com as separações geográficas de suas regiões de origem. Infelizmente, a datação não é preciso bastante para podermos ter certeza. Lembremos também que pular de ilha em ilha continuou sendo uma opção até mesmo para animais não voadores por um bom tempo depois que seus continentes se afastaram, e por isso o momento exato em que as várias partes de Gondwana se destacaram não é tão importante. Afinal, as aves não voadoras não são tão não voadoras quanto os mamíferos, como macacos e roedores, que de algum modo passaram da África para a América do Sul, atravessando o mar, ou quanto as iguanas impelidas para a anguila por um furacão. Para dificultar mais as coisas, Gondwana fragmentou-se na maioria de suas partes mais ou menos simultaneamente. De novo, usando esse termo sentido geológico, de tirando ou pondo alguns milhões de anos. O que as sequências moleculares agora nos permitem afirmar com confiança é que as divisões ancestrais entre os ratitas são antiquíssimas. O suficiente para serem totalmente compatíveis com a suposição de que seus ancestrais já se encontravam em suas terras separadas no hemisfério sul quando ocorreu a fragmentação. Eis o melhor palpite sobre o que ocorreu. Pense na Antártida como a unidade a partir da qual os outros continentes se separaram. Obviamente, os continentes também se separaram uns dos outros, mas ajuda a ter um ponto de referência e a Antártida é convenientemente central, o que facilita a visualização. Além disso, como vimos, durante a época que interessa para o nosso conto, o período Cretáceo, que abrange cerca de 40 milhões de anos dos dois lados do marco, de 100 milhões de anos, a Antártida não foi, de forma alguma, o deserto congelado que é hoje. Terá sido porque a Antártida estava em uma latitude mais amena? Não, pois ela estava só um pouco ao norte de sua posição atual. Ela era mais quente porque, por acaso, as formas costeiras naquela época dirigiam correntes quentes dos trópicos para latitudes meridionais distantes, numa versão mais acentuada do modo como a corrente do Golfo favorece as palmeiras no oeste da Escócia atualmente. Uma das sequências do desmembramento de Gondwana foi que a corrente quente não se dirigiu mais para o sul. A Antártida reverteu ao clima gélido apropriado à sua latitude e tem sido gelada desde então. Portanto, na Antártida havia ratitas em abundância e no período certo. O resto do conto é de fácil compreensão. A América do Sul já estava bem povoada com os ancestrais das emas. A Nova Zelândia separou-se da Antártida há cerca de 70 milhões de anos, levando sua carga de moas ancestrais. Os dados moleculares indicam que os moas já haviam divergido dos outros ratitas há aproximadamente 80 milhões de anos. A Austrália perdeu contato com a Antártida por volta de 56 milhões de anos atrás. Isso condiz com os indícios moleculares de que os moas se separaram dos outros ratitas antes, 82 milhões de anos, dos ratitas australianos, do emu e do casuar, que divergiram uns dos outros há cerca de 30 milhões de anos. É provável que os kiwis sejam a única exceção à regra de que as aves ratitas andaram por toda a parte. Eles não são parentes próximos dos moas. Suas afinidades são com os ratitas australianos e eles presumivelmente pularam de ilha em ilha, da Austrália até a Nova Zelândia, via Nova Caledônia. Quanto ao pássaro-elefante, ele permaneceu em Madagascar depois que a Índia se desmembrou há 75 milhões de anos e lá permaneceu até a chegada do homem. Eu disse que voltaria ao avestruz. A partir de aproximadamente 90 milhões de anos atrás, não foi mais possível passar por terra da África a qualquer outra parte da ex-Gondwana. Portanto, poderíamos pensar, esse foi o último momento em que o avestruz, sendo uma ave africana, poderia ter divergido do resto dos ratitas. Mas, na verdade, os dados moleculares indicam que o avestruz se separou de outras aves de Gondwana por volta de 75 milhões de anos atrás. Como poderia ter acontecido tal coisa? O argumento é um tanto intrincado, por isso repetirei a questão. Os dados geográficos indicam que a África já estava separada do resto da ex-Gondwana desde cerca de 90 milhões de anos atrás, mas os dados moleculares indicam que o avestruz se separou das outras aves gondwenses por volta de 75 milhões de anos atrás. Onde estiveram os ancestrais do avestruz durante os 15 milhões de anos intermediários? Presumivelmente não na África, pela razão que acabamos de expor. Eles poderiam estar em qualquer parte do resto de Gondwana, pois todas as outras partes, América do Sul, Austrália, Nova Zelândia e Indo-Madagascar, permaneceram em contato umas com as outras, mesmo que apenas por intermédio da Antártida e de pontes terrestres ainda existentes. Mas então, como foi que os avestruzes modernos conseguiram ir parar na África? Alan Cooper tem uma teoria engenhosa. A Índia barra Madagascar permaneceu ligada à Antártida por uma grande ponte terrestre chamada Platô Kerguelen, hoje submerso, até 75 milhões de anos atrás, quando o que hoje é o Sri Lanka se destacou. Até aquele momento, os ancestrais do avestruz e do pássaro-elefante ainda estavam em contato com a Antártida e, portanto, com o resto de Gondwana, exceto a África, que se separa anteriormente. De acordo com a suposição de Cooper, os ancestrais do avestruz e do pássaro-elefante estavam na Índia barra Madagascar nessa época da separação. Por essa hipótese, podemos considerar 75 milhões de anos como o último momento em que as linhagens do avestruz e do pássaro-elefante poderiam ter se separado dos outros ratitas, e isso se encaixa bem com os dados moleculares. Então, cerca de 5 milhões de anos mais tarde, a Índia destacou-se de Madagascar, levando de canoa os que seriam os ancestrais avestruzes e deixando para trás os progenitores dos pássaros-elefante. Até aqui tudo bem, mas ainda nos resta o enigma que iniciou esta parte do nosso conto. Se os ancestrais do avestruz estavam encafuados na ilha que era então a Índia, como foram parar na África? Agora chegamos à parte final da teoria de Cooper. A Índia, como o leitor há de se lembrar, depois de se separar de Madagascar, deslocou-se velozmente para o norte até sua atual posição como parte da Ásia. Para Cooper, os ancestrais dos avestruzes foram com ela, aproveitando a colisão para enveredar pela Ásia. E tendo penetrado na Ásia, a linhagem do avestruz espraiou-se em um grande leque para o norte. Ainda existem avestruzes na Arábia e há fósseis na Ásia, na Índia e até na Europa. Naquela época, como agora, a África estava ligada à Ásia via Arábia, e por essa rota, talvez há cerca de 20 milhões de anos, os avestruzes finalmente chegaram à África, onde hoje os encontramos. Segundo Cooper, os avestruzes ancestrais não foram absolutamente os únicos animais que pegaram a balsa da Índia para a Ásia. Ele aventa que a carga indiana de animais gondwanenses teve papel fundamental na recolonização da Ásia após a catástrofe que aniquilou os dinossauros. A lenda do pássaro roca, a fabulosa ave gigante com força para mover elefantes, é um fascínio da infância. Mas a verdadeira história de como os próprios continentes se moveram por milhares de quilômetros não é ainda mais fascinante, mais digna da imaginação adulta? Examinaremos os detalhes no epílogo deste conto.